és como Deus de Israel. Não há outro Deus como Deus de Israel. Que fez o sol, o mar, a terra e o céu. Jesus foi Emmanuel. Este é o grande Deus Israel.